perdeu apenas a linha Alimanter, foi entrecortado, senhor. A linha mantém, prepare para a decolagem assim que autorizado. Gente, a linha Alimanter preparando para 8002. 1273, solo 112, livre pela direita, chão é solo 121 decimal 9. 219. A vida 372, outra 3560. 3560, continue em aproximação, aguarde autorização para pouso. Ciente na 3560. Altímetro 1-0 no 3, livre pouso na 1-0. Livre pouso na 1-0, tá 3560. Controle Salvador, boa noite. Então, 8002, cruzando 1300 pés na saída da EL. 8002, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, saída da EL para essa breve. Da EL Blanc, subindo para 360, então 8002. Objeto 6708, na escuta do controle, Salvador. Velocidade para 220 mais. 2209, para o 3603. Controle Salvador, muito boa noite. O 6708 cruzando no 25 para 110. Objeto 6708, contato radar, faz operação para sinal ILS X-Ray, curva direita na proa 1-1-0, limitado pelo custo do localizador, desça para o nível 040. Direita 1-1-0, limitado pelo custo do localizador. É, para 0406708. 1-2-1 decimal 9. 2-1 decimal 9, 3560. Controle Salvador, TAM 8002, poderia guardar presente para o Adblaster? 8002, mantém a pista da saída 8002. Mantém, 8002. Vento 1-1-0 graus com meia dúzia de nós. Eu decolar 1-0, gol na 601. Solo, tá 3560, livrou na sua escuta. 3560, autorizado táxi Alfa Juliette 08. Alfa Juliette 08, tá 3560. 1, decola 1217, chame controle 119, decimal 35, bom voo. 935, gol 1601, boa. Controle ao gol 1601, decolou passando 1500. 1601, contato radar na decolagem, subo para linha 400, sai do BR para São Blef. São Blef 400, gol 1601. Inicia operação para sequenciamento de tráfego, curva à esquerda para o E0 no centro, limite será o curso do localizador. Tente 3603, esquerda 01 no centro, curso do localizador é o limite, portanto 3603. Está presente o TAT 3603, pode reduzir para aproximação. Redução de velocidade mínima está a critério para 3603. Atento, 3603. Já no curso localizador 6708. Acho que é objeto 6708. Desça para 2000 pés. Altímetro 10, 12 autorizado. Final ILS X-Ray Sunglide. Forme visual com a pista. Já visual com a pista. 10, 12 ajuste para 2000 pés. 6708. Certo, vai para a segurança de comunicações. Negativo, senhor. Vai na frente. Chama agora centro Recife, 13325, alterne 126.4. Recife, 13325, alterne 1064, né? 8002, boa noite. Decimal 35, transponda 5110. Direita pro 040. Direita 040, tá 3603. Atingiu 050, tá 3603. Cruzado 3000 pés, altímetro 1-0 no 3. 3000 pés no 0 no 3, tá 3603. Jet 6708, chame agora a torre Salvador no 8.60. 86, boa noite, boa noite. 6703, desça para 2000 pés, altímetro 1013, autorizado, sinal ILS X-Ray Sunglide, forma estabilizada. Agente descendo para 2000, autorizado, ILS X-Ray da pista no 0, vai informar, 6703. 6708, reparte Simbra. Boa tarde. 6702. Passou sim para baixar travado 6708 objeto. 6708, livre pouso na 10, vento 100 graus com 9 nós, altímetro 10 no 3. Livre pouso 6708. E para velocidade de aproximação, complete na ILS X-Ray sem black, chega agora 2 Salvador, 18.6. 18.6, boa noite. Sente altímetro 10 no 3, livre táxi, chama para ingresso. Torre, boa noite, alta 3603, na final da 10, baixado e travado. 3603, continue a aproximação, número 2 para pouso. 3603, aguardando. Pronto, copy. 4 decimal, confirma, 1-2-6 decimal, confirma, 10 com curva direita, saída da El Transição Guiné. Controle 119.35, transponda 5134. 0360, Apple 50, Del Guiné da 10, curva direita. 935 ao controle, 4134, transponda 1940. 1940, transponda 5134. 5134, 940. Correto, é ponto para puxa sonar, gate 10 com 1940. Uma caminhação, 4. Bola 776, deixa eu caminhar, caminhão 319. Jet 6708, solo 26, livre pela direita, chance solo 1-21-9. 219, 6708. Salvador, muito boa noite, Objeto 6708. Objeto 6708, boa noite, autorizado o táxi Alfa Juliette 04. Alfa Juliette pro 4, 6708. Livre pouso na 10, tá 3603. autorizado pushback sinal 810, reporte para o táxi. Será chama táxi, seu 940. Solo aos 28, livre pela direita, chão em solo, 121 decimal 9. 19. Solo, boa noite, 73603, para não ser escutado. 3603, boa noite, autorizado o táxi Alfa, reportará antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3603. Controle o X-Ray, Juliette, já decolou aos 30, cabeceira 17, tá na Momo Front X-Ray, Juliette Serra. Papa Romeu, X-Ray, Juliette Serra, contato para dar a decolagem, sul para o nível 390, mantendo perfil Momo, transição forte. E Matinho, 390, ascensão, Momo forte, obrigado. Vins, nível 360, guarda cópia, saída prevista, Bob Gonza. Ok. 3603, autorizado táxi, Alfa Índia 03. Alfa Índia 03, da 3603. Para o táxi, eu vou 1940 com 63, 4 horas e 15, alternando o galhão. Time, só foi o B? 63. Autorizado táxi, Pátio, Juliette e Alfa no ponto de caixa de Maratói, 1 no 8, 12, aqui negão, 1013, gol 1940. É Pátio, Juliette e Alfa, ponto de caixa é 1812, 1940, boa noite. 273, copy. Prossiga. 1273, autorizado com fins nível 360 pela Upper Whisky 58. Decola dando 0 com curva direita, saída Gole Gonza. Saída Gole e transição Gonza. Controle 119, decimal 35, transponda 5142. Autorizado 360 com fins na Upper East 58, saída Gol, transição Gonza. Controle 1935, funciona 5142, Gol no 273. O 1273 correto, mano, decola do 10 com curva direita. Ciente, decolagem da 10, curva à direita, 1273. 1273, correto, reporte para o push, acionamento, que 09. Tá ciente, chamará para o push, 1273. Boa noite, Gol no 776, informação Whisky. Gol no 776, contato radar, autorizado de chegada Mari, desce para o nível 050. Autorizado de chegada Mari, desce para o 050, Gol no 776. Torre Gol 1940, próximo ponto, cara da 1-0. Gol 940, linha decola da 1-0, vento 1-0 graus com 7 nós. Linda cola no zero, gol no 940. Controle, é o voo 9940, decolada 1700. Voo 940, contato radar na decolagem sua para o nível 3620, saída da aerotransição direta. Dão de 66360, subindo, gol no 940. Voo no 844, repita. 35488, contato radar, voo na proa de Mari para chegada a Mari, fora para descida. Estou na proa de mar e já está no ideal de descida, 5482. Prestarizo 080, 3488. 080, 5482. 660, seguindo de lá, até você. Voo no 601, repito. Só que vai para a sua linha 47288. Evitar descida até 2500 10, serra Vita 366. Pode Charles, está por ter a Vitor 366, décima 2, 2500, obrigado, 9776. Salvação de trava de 10 horas, 1, 2 milhas, rumo nordeste. Cruzando linha 370, para o número 160, moedas 374. Recife, um objeto 6708, agora de cópia. Guardando cópia, 6708. Tráfego para Galeão, nível 380. 380, oficial coordenado, guarda de corte, 3197. Escuta. Puxa acionamento, Gono 273. Procedimento R9 72.500 bem, autorizado R9 da 0, portará o Gol no